face, ne-mi petreze trile. Ca ne dica de anul, dar nu grau, țină-mi fi cu nabile. Juntă-ți muede, para soma, nasa, șoca familie. O peço, abei să pus coroa, pra sigui un roleans. E sai sinal da cruz para me proteger. Cumprimentos, camarada, que pergunte. Muita calma, eu tô no corre, fazendo acontecer. Com fone GG, no talo, já bate empolgação. Tô rimando no caminho, nego de descer, febrão. Black, levantadão, camiseta no joelho e bermudão. Vários me tiram nas costas, mas tranquilão. Eu, intensamente, vivo presente no quarto trancado. Com Ace de UFL ligado no Soul Sick. Baixo sempre quando escrevo rimado. Meu pai passa pra eu dormir, pra vocês não tá levantado. Seis da matina de pé, qual guerra pra acordar. Depois de uma noite de rima, ainda tenho que estudar quantas horas no relógio pra ver ela acabar. Pra eu voltar pra casa e fazer os trampos da, vou ligar pro Mantle lá pra gente ensaiar. Pois sexta tem gravação, style tem que ficar. Quinta vou pro centrão, na Olido eu vou chegar. Só não vou se aparecer um problema pra me atrasar. A cada dia vivido eu aprendo das lições, mergulho em reflexões, capítulo informações. Escrevo minhas canções, me entrego as emoções com verdadeiros. Me alivo, esquivo de todos os vilões. A cada dia vivido eu aprendo das lições, mergulho em reflexões, capítulo informações. Escrevo minhas canções, me entrego as emoções com verdadeiros. Me alivo, esquivo de todos os vilões. Sabadão é nós do Fuca, do Alan de zoação. Várias risadas, sondadas de uma parte em ocasião. Primeira pausa, três agoas, o skate tá na mão. Time puxar pra nós ficar suavão. Ligado nas beats pra novelar o peão. Próximo destino, Lapeju, legalize no fundão. Domingo, pra sabor do som, na missão, curtição de montão. Mesmo com pouco cifrão, na mente registra tudo que vejo no caminho. De vários momentos que quando me lembro me racho sozinho. Nos bicos eu tô ausente com os verdadeiros parceiros. Fortaleça a corrente, diariamente eu sigo em frente. Em busca da felicidade, caminhando pelo certo, prezando sempre a verdade. A cada dia na cidade aprendo uma nova lição. Elevo minha visão, capito informação e busca revolução. A cada dia vivido eu aprendo das lições, mergulho em reflexões, capito informações. Escrevo minhas canções, me entrego as emoções com verdadeiros. Me alivo, esquivo de todos os vilões. A cada dia vivido eu aprendo das lições, mergulho em reflexões, capito informações. Escrevo minhas canções, me entrego as emoções com verdadeiros. Me alivo, esquivo de todos os vilões.